preocupei com a vida dos outros. Sei que Sama vai fazer se aprende aos poucos. Eu tenho os panos bros constantemente, todos loucos, boy. Tanta vida louca, bro, deixou-lhes todos loucos, bro. Deixou-lhes todos loucos, bro, deixou-lhes todos loucos. Tanta vida louca, man, deixou-lhes todos loucos. Sinto-me castigado sem saber o motivo. Para ser lucrativo, tento ser mais produtivo. E lutar para ter as merdas que eu nunca tive. 24-7, mano, eu estou no ativo. Eu estou no ativo, mano, eu estou no ativo. 24-7, mano, eu estou no ativo. E vês os teus dreads com ações que tu nem percebes. E está sempre a dar sons, mas tu nem recebes. Ao menos deixou-me love que tu não recebes. Eu estou aqui para o lado como tu quando bebes. As forças que eu não sabia que eu tinha em mim. Pensavas que eu não tinha, mas eu tinha sim. Eu tinha o ídolo, eu tinha vindo. Ficaste à minha espera, mas não tinha vindo. Acertaste em cheio, vindo. Estás sempre a mentir, o sim. O teu maior, mas tem que pensares que eu não tinha fim. Enfim, agora pedes para o tempo voltar atrás assim. Aquilo que eu já ri, aquilo que eu sofri a mim. Não me fodes assim, se aprendi por mim. A gente comia assim, eu podia assim. Fed é tipo um pudim. Eu não sou de tremer, mas se eu tremer, eu tremi assim. Eu já dormi assim. Eu já dormi assim, encostado ao S tipo uma almofada. E ficar na relax até de madrugada. E eu não estou nua só para estar encostado. Chaves à entrada, pensa que se estivesse na parada sabias a morada. Pensa que se fosses player sabias a jogada. Se fosses VIP sabias logo à entrada. Mas tu nem sabes onde eu vivo, corpo rijo, olho vivo. Tem dias que eu sobrevivo, dias que eu estou no ativo, dias que eu estou no cubico. Se eu não te ligar, tu nem sabes se eu estou vivo. Sabe alguém me parar, é zico tipo o meu quisto. Tu ainda queres rir com isto, no campo sou tipo isto. Sempre ao ataque para nunca virar um isco. Fake shit, boy, não gosto nada disso. Não gosto nada disso, boy, tu para com isso. Fake shit, bro, não gosto nada disso. Eu não respondo isso. Se brincas com a família, eu não me responsabilizo. Se brincas com o meu gang, eu não me responsabilizo. Minha freestyle, bro, tipo um improviso. Moji caga nisso. Moji caga nisso, eu meto carga nisso. Grown man shit, boy, tu mete barba nisso. Um ganda cavalão, boy, tu mete barba nisso. A head é de outros tipos, boy, tu mete baba nisso. Mais que um pai para estes rappers, boy, tu mete fada nisso. Sempre a queimar os beats, boy, tu mete lava nisso. Atitude já mete nojo, boy, por isso lava-me isso. Boy, tu lava-me isso. Gang, isto já me estava no sangue, boy. Pergunta ao Fernando, vão entender para o ano. Vão entender que o mano sempre teve um bom plano. O refei de Mila, mais deus do que um cigano. Boy, eu vim para o game sem canudo no meu ramo. Se brincas com o meu mano, acesso rápido a um cano. Falta de oportunidade, acesso fácil a uma gana. E mesmo quando tínhamos pouco, mano, we always having fun. A saúde do meu sangue. Problemas deste puto, fico frágil com a fama. Eu disse fama, não disse fama, boy. Um fuck para quem me difama, boy. Quer grana, não quer drama, boy. Porque eu estou na street, não estou na cama, boy. E se ainda não entendeste, tu tem calma, boy. E eu vi a chamada, mas não atendi. Tipo que estão-me a chamar, mas não entendi. Estás a falar comigo, e não percebi. Estás sempre a falar de guita, mas não recebi. Então eu resumi, para mim não tens pedigree. Falam mal da zona, mas não metes pés aqui. Falam mal da zona, mas não metes pés aqui. A saúde do moçano é um remate a Renato. Não é um recado arrumado, se for com os meus eu reparto e reparo. Caguita na conta, eu nem pedi um tom. Angels watching me, I never feel the zone. Com dois ou três shoulders, never um mal. Eu não paro, que é tal, my reason the zone. Caguita na conta, eu nem pedi um tom. Angels watching me, I never feel the zone. Com dois ou três shoulders, never um mal. Eu não paro, que é tal, my reason the zone.